vergonha se morando. Vai na pica, essa foda relaxando. Vai na pica, essa foda sem vergonha. Vai sentando na pica, doidão de maconha. Tenta só com o bagulho é doidão. Trava essa puta, que engana essa foda. Senta malvada, pica malvada. Trava na ponta da pica e não para. Senta malvada, pica malvada. Trava na ponta da pica e não para. Senta malvada, pica malvada. Trava na ponta da pica e não para. Senta no meu palhaço. Vai senta no palhaço. Xereca, onde bicho na xereca, onde bicho na xereca, novinha quer